você chegar de mansinho, eu te levo com carinho, você não vai mais duvidar. Vou trocando meu abraço pelo seu sorriso, não me faça esperar. Tá rolando um comentário que a gente tem tudo pra se dar bem. Se tu tá batendo forte, tô jogando limpo sem querer te enganar. Sonhos tô fazendo planos, tô juntando grana pra poder viajar. Não disfarça desse amor, o seu jeito me conquistou. Já botei café na mesa, quero tanto te falar. Arranjei um jeito de amar, que você só vai se dar bem. Eu falei, é só você chegar de mansinho, eu te levo com carinho, você não vai mais duvidar. Que eu me derreto todo por aqui. Só você chegar de mansinho, eu te levo com carinho, você não vai mais duvidar. Que eu me derreto todo por você. Ei, ei, ei, eu me derreto todo por você. Vou trocando meu abraço pelo seu sorriso, não me faça esperar. Tá rolando um comentário que a gente tem tudo pra se dar bem. Sim, tá batendo forte, tô jogando limpo sem querer te enganar. Sonhos tô fazendo planos, tô juntando grana pra poder viajar. Não disfarça desse amor, o seu jeito me conquistou. Já botei café na mesa, quero tanto te falar. Arranjei um jeito de amar, e você só vai se dar bem. É só você chegar de mansinho, eu te levo com carinho, você não vai mais duvidar. Que eu me derreto todo por aqui. Eu te levo com carinho, você não vai mais duvidar. Que eu me derreto, oh, oh. Não disfarça desse amor, o seu jeito me conquistou. Já botei café na mesa, quero tanto te falar. Arranjei um jeito de amar, que você também vou me dar bem.